bandido e bandido, é, pode crer. Hoje eu vou cair pra pista, avisa minha mina que eu vou chegar mais tarde. DJ Chifre, porra. E se correr tudo bem, um balde, um Citroën, ou uma Kawasaki, sabe pra quê? Eu sou bandido, caralho. Vem todas de uma vez, aquecendo a bucetinha pro MC e pro DJ. Vem todas de uma vez, aquecendo a bucetinha pro MC e pro DJ. Aquece a bucetinha, relaxa a bucetinha. Aquece a bucetinha, relaxa a bucetinha. Aquece a bucetinha. A minha fica de quatro, melhor fica preparada. Meu DJ pega e vai te deixar apaixonada. Vai, toma leitada, leitada. Toma leitada, safada. Toma leitada, leitada. Toma leitada na cara, safada. Toma leitada, leitada. Toma leitada, caralho. Toma leitada, leitada. Toma leitada na cara, safada. Toma leitada na cara. Toma leitada na cara, safada. Vem todas de uma vez, aquecendo a bucetinha pro MC e pro DJ. Vem todas de uma vez, aquecendo a bucetinha pro MC e pro DJ. Aquece a bucetinha, relaxa a bucetinha. Aquece a bucetinha, relaxa a bucetinha. Aquece a bucetinha. A minha fica de quatro, melhor fica preparada. Meu DJ pega e vai te deixar apaixonada. Vai, toma leitada, leitada. Toma leitada, safada. Toma leitada, leitada. Toma leitada na cara, safada. Toma leitada, leitada. Toma leitada, caralho. Toma leitada, leitada. Toma leitada na cara, safada. Toma leitada na cara. Toma leitada na cara, safada.